Sabe aquela noite que dançamos à toa? Nem senti o tempo passar. Fico imaginando tantos planos. Em seus olhos eu posso enxergar. E fugir não vai adiantar. Sei que é você. E não vem dizer que não. Posso te mostrar que o meu amor não vai te machucar. E tudo que eu mais quero nessa vida é você. O que sentimos não dá pra esconder. E nunca mais vai ter fim. Acredita em mim. Acredita em nós. De novo. Você e não vem dizer que não, não, que não, não. Eu te amo e ao meu lado é o seu lugar. Me dê uma chance e posso te mostrar que o meu amor não vai te machucar. E tudo que eu mais quero nessa vida é você. O que sentimos não dá pra esconder. E nunca mais vai ter fim. Acredita em mim. Acredita em nós.